Vamos fechar o olho? Vamos orar. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então agora é o lugar de orar, é o melhor lugar para a gente orar. Agora é a hora e o melhor lugar da gente orar. Se você entrou aqui hoje e você percebeu que você tinha uma ideia errada de Deus, conhecimento imaginativo, um conhecimento informativo, você lê muito, muito estudioso, estudiosa, mas você percebeu que Deus é diferente. Você começa a ver que Deus é só acompanhar Jesus, o caráter que Jesus demonstrou. É Deus na pessoa de Jesus. Você entendeu o amor de Deus e o Espírito Santo está bombardeando o seu coração e dizendo, não importa, por mais amarrotada que esteja a sua vida, mesmo você se sinta fruto do acaso, ou você se sinta da maneira que você está se sentindo, Deus sabe. A minha oração é que o Espírito Santo esteja revelando a grandeza, a realidade do amor de Deus em que Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez a salvação, você nasceu na igreja, cresceu na igreja, Deus não tem neto, Deus tem filho, filha. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, tá, Jesus, eu quero, eu estou percebendo esse conhecimento iluminativo, a luz está começando a brilhar, eu estou começando a entender, não só o conhecimento da mente ou da boca para fora, mas agora eu estou entendendo. Esse pessoal todo que está aqui, ó, que levantou, depois do culto você pode vir conversar com eles. E falar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Agora a igreja, nós vamos fazer uma oração. E você, se você quiser fazer parte dessa oração, nós vamos orar juntos. E vamos pedir que o Espírito Santo esteja aplicando essa verdade na vida da gente. Conhecimento iluminativo, marchando como igreja. Projeto Adoradores, aqui nesse lugar. Então, eu quero convidar você, que entendeu, e você é parte desse ministério, com devida permissão, respeito, carinho, pastor Sóstenes, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Viesse aqui à frente, nesse lugar que representa um altar. E nós vamos orar juntos. Orar. Pode sair do seu lugarzinho e vir aqui. A casa de oração para todas as nações. Esse é o lugar de orar. Esse é o momento certo de orarmos. Vem aqui à frente. O pastor Sócrates vai estar louvando ao Senhor aqui também. E enquanto isso acontece, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. E nos preparando, preparando o caminho para esse tempo de celebração na vida da igreja. Esse tempo de celebração, de gratidão ao Senhor Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas aquele que nos ajudou até aqui vai continuar nos ajudando. O Senhor tem grandes coisas para nós. Você vai saindo do seu lugar, pode vindo aqui, por aqui, nós vamos orar juntos. Aleluia. Que bom. Pode ir chegando. Pode chegar aqui para frente, por favor. Por gentileza. Mas para cá. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Vamos chegando para cá, gente. Mais à frente, por favor. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Louvado seja o Senhor. Não sei se o pastor Sóstenes quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, como pastor da igreja. Quer louvar o Senhor, mas à medida que isso acontece, vamos derramando o nosso coração diante do Senhor, falando, Senhor, eu quero esse conhecimento iluminativo, eu quero passar do conhecimento baseado na informação, e eu quero ver aquele que me vê, em meio à minha aflição, à minha angústia, aos desafios que eu enfrento, Eu quero ver Jesus de pé. O Senhor tem nos dado o chamado, a unção, o desafio de pregar a verdade como Estevão, em amor, com autoridade. E então, nós precisamos ver aquele que está sentado no trono, à direita do Pai, de pé, em prontidão. E mais do que isso, dá uma olhadinha para trás do ombro e ver o Cristo ressuscitado, aquele que é todo poderoso. E em meio ao choro, à procura, Maria foi procurar. Talvez esteja no tempo de procurar, de buscar. Que você veja por trás de você aquele que ressuscitou dos mortos. Se a gente consegue crer no Cristo ressurreto, a gente consegue crer em qualquer outra coisa. Os teus olhos fechados. Se você pode, no seu lugar, quem está no seu lugar, permanecer em pé. Nós vamos fazer uma oração juntos, que é uma resposta a Ele, ao que ouvimos. Vamos dizer: Tu és o oleiro, Senhor. Faça o que quer comigo. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Tu és o Muitas vezes nós somos como Maria. Nós choramos, nós procuramos por Ele. Mas essa é uma palavra forte, poderosa sobre a nossa vida. Ele nunca nos deixará. Ele está do nosso lado. Eu posso ser como aquela nota suja, embolada, rasgada, mas eu continuo valendo. Que eu valho para o Senhor. Você continua valendo o que vale para o Senhor. Por isso o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nós podemos olhar para frente e não ver como resolver, como caminhar, como prosseguir, mas Ele está atrás de nós. É por isso que eu não preciso chorar, você não precisa chorar. Todos nós, todos os dias, precisamos deixar a dimensão da imaginação, passando pela informação, mas nos derramando na revelação do Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Jesus. Você pode dizer a Ele, com suas palavras, eu quero isso para a minha vida. Experiências pessoais. Experiências reais com o Senhor. Como teu filho, como membro do corpo de Cristo, eu quero ter experiências reais com o Senhor. Eu quero parar de olhar para ti como um jardineiro e te reconhecer como meu mestre, meu Senhor. Levante a tua voz e diga a Ele: molda minha vida, Senhor.